após bridge. Confirma o transponder. Del lida bridge, o transponder 5057. Correto, chama o spec para mais uma. Camarada. Juliette Bravo Zulu, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, Sierra Delta Lima Oscar autorizado, visual baião no meu pé. Bom, no meu pé, você comanda o nosso 7 curva à direita no axé, o controle 1208, aciona 0117. Dois a bordo, na minha táxi 14-1895. Exato, Dan, 3896. 3896, 1895, 1 Golpo. 14, agora confirma a frequência? 1-1895. Obrigado. Terça ao 050, Alfa Golf Charlie, confia se tem controle completa a descida com segurança e o LS X-Way. Então desconsidere, desce para 2 mil pés, Alfa Golf Charlie. Reporte estabilizado LS 1012. Alfa Golf Charlie, você tem duas opções. Permanecer instrumento, se é o primeiro na aproximação, junto à torre, quando estiver na final, a sua solicita modificação para no 7. E se modificar a presente, aí você vai ter que se enquadrar nos corredores visuais. Confira a opção desejada. A torre já está sendo informada nesse momento da sua preferência pela pista no 7, Alfa Golf Charlie. E do Hotel Papá, 3 mil pés, reposto avisado no LS. Vitor Hotel, Charlie, Vitor Hotel Papá, confirma a sua velocidade indicada. Eu tenho condição de manter 140 para o nosso sequenciamento até Duna. Então mantenha 140 e se tiver condições um pouquinho mais ainda, até Duna, 3 mil pés, Vitor Hotel Papá. No 0-1-2-1012. Oscar Fox, Fox Trot, reporting any ready at the holding point at taxiway Papa. Horas, reporta no ponto de espera, taxi papá, seguindo, irá seguir um site como número 2. Confirma a velocidade para a aeronave? Alfa Golf Charlie está liberada a velocidade. Fica a critério a velocidade Alfa Golf Charlie. A critério, Vitor Hotel Papá, confirme o pouso que irá se realizar na pista 1-0 ou 1-7. Copiado, Vitor Hotel Papá, será informado junto à torre. Bom dia, 4207, desça para 4 mil pés na chegada Monfio, ajuste em Salvador, 1-0-1-2. 1-2, 4 mil, Monfio. There are two vehicles at the twitch of the runway 17. Taxi slowly to runway 17, Oscar Foxtrot. 9000, seu solo 24, na Alfa, agora chama o solo 1 decimal 9. Solo 1 3896, Alfa, Juliette, portão 05. Juliette, 03, 2896. 0 e reporte para iniciado em seguida. Retângulo, atuem. Prossiga para a altitude de tráfego de Valença, Whisky Uniform Mike, e reporte passando 4.500 pés, 4.500. 7. Informar que o ajuste em Salvador, 10 no 2012. Motor de voo no 260. 540Z, desce para o 060, chegada bom, filho. Confirmado para o 5403. Afirmativo. 060, 5403, chegada bom, filho. 060, bom, filho, 5403. 160. 1260, 50 na proa de Itape. 50 Itape. Vitor Hotel Papá, prossiga para 2000 pés, Vitor Hotel Papá. Zulu ciente da pista liberada, ingressa no Pátio 4, faz 80, o 180 e reporta no ponto de espera da Oscar. Super Romeo Oscar Fox Fox, are you ready to take off? Clear take off, runway 17, wind is 110 degrees with 08 knots. Bruno 260, informe a sua velocidade indicada. Está com 280, senhor. Reduza para 210 nós, Bruno 260. Redução, 210 nós. Dando Alfa Golf Charlie. Alfa Golf Charlie, chame torre em 1-1895. 1895, obrigado. Contact now 120.8. Thanks, good day, sir. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Alfa Golf Charlie. Alfa Golf Golf Charlie, a intenção é cancelar e prosseguir pistão 7 visual? Afirmativo. Reporte quando pronto para o cancelamento. Vai reportar. 00, informe dial departure. Roger, dial departure, climb 400, Oscar, Foxtrot, Foxtrot. Tango Zulu pronto? 100 graus com 07 nós, corrigindo 09 nós, autorizado a decolagem de pista 17 Juliette Tango Zulu. Golf Charlie propõe o cancelamento para sair para a base da 17. Afirmativo, Alfa Golf Charlie. Dá presente, plano modificado, prossegue. Modificado agora os 29, prossegue visual para a pista 17. Curvando agora à esquerda. Já visual com o Citation, iniciando a curva. E faz uma base pela direita, reportando a final do 17. Baixado e travado, Alfa Golf Charlie. Golf Charlie. Juliette Tango Zulu atentando a pássaros, decolada aos 39, ingresso no axé, controle 120.8, bom voo até a volta. 208 até a volta, obrigado. 7 curva direita no axé, controle 1208, aciona 0123. Chame 12345 para conexão com o tráfego local. 2895. Controle, bom dia, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, decolou axé, 1000 pés na Cisco. 1000 pés no corredor axé, Juliette Tango Zulu, reportando o farol da barra. Gente, ela é reportando o farol da barra, Juliette Tango Zulu. Abado, Alfa, Golf Charlie. Após para o táxi, Quebec Serra. Alfa Golf Charlie. Aguarde apenas contato visual da torre. Agora sim, tráfego avistado. Livre pouso, pistão 7, o vento 100 graus com 08 nós. Livre pouso no 7, Golf Charlie. Para estabilizado, 1260. O meu Alfa Golf Charlie no Solos 3-2, confirme o pátio. Autorizado backtrack, após primeira esquerda, o Alfa Golf Charlie. Me mando. Kilo Romeo Oscar, após comprando para o táxi. Xamé 1402, pontos são 2, pushback acionamento. Xamé 1402, autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Xamé 1402. Está, após o Citation, está livre. Para o sequenciamento, curva à direita na rua 240, limitado em 1 nos 5 milhas após Duna. A 207 prossiga para 3000 pés, 1012. Redução para 2109-210. 5403, prossiga para 4000 pés, 1012, ajuste, reduza para 2110. Redução para 2102, 4000 pés, 1012. Paulo, gol 397, portão 4, pushback, acionamento. Coronel 397, portão 04, número 2 do setor, mantém isso, escutem agora. Aguardando 394 agora. Chanar 6140, tem estimado para iniciar pushback? A gente está no movimento, 6140. 250, Juliette, estamos no. Copiaram 250, passou o farol da barra, livre frequência, não há tráfego a reportar. Para o cancelamento, prossegui visual para a pistão 7. De duas até o externo, chove? O Vitor até o papai, hein? Confirma. Entre Duna e o externo, chove? Não, só tá nebuloso. Sente grato. Quilo Romeu Oscar, reporta no ponto de espera, táxi papá. Faça um check no equipamento rádio, Quilo Romeu Oscar. A intensidade melhorou, porém ainda com um chiado ao fundo. Quilo Quebec Serra, o vento em Salvador, 100 graus com 07 nós, autorizado a decolagem de pista no 7, Quebec Serra. Desça para 2010, 4207. Duna, descendo para 2010. Realiza uma base para a pista 97 pela direita. O Victor, teu papai, reporta na final do 97, baixada travada. Reporta na final, baixada travada. Victor, teu papai. Serra, decolagem Salvador 237, controle em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Muito bom dia, o Kilo Quebec Serra. Bom dia, Kilo Quebec Serra, 1.000 pés do Correio da Xé, reporte para o da Barra. Pode falar da Barra, Quebec Serra. Trip 5403 para o sequenciamento, irá manter a 322, limite o localizador. Desça para 3.000 pés. Fala 3.000, na presente proa, o trip 5403. 4207 da Azul, redução para 1.709. 260, complete a aproximação, torre 1895. 1895. Para Recife. Para Recife, para o B 175, é isso? 120. Altímetro no 0 no 2, reporte externo, baixada travada. Vamos lá. Ok, via Índia, ponte espera, torre 1895. 1397-04 autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. 1397 autorizado, chamada para o táxi. 9180 na escuta do solo. O Vitor, teu papá tem consciência de agilizar até o pulso? O vento 100 graus com 07 nós, da presente já está autorizado. Ok, já girando a base aqui na curta, para utilizar o pouso de proteção. O gol no 260, final baixado travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre, já visual com tráfego gol no 260, apenas por curiosidade, recebeu chuva na terminal ou não? Não, aqui perto da terminal não. Gente, aguardando apenas a pista livre. O para-cheque, o vento 100 graus com 07 nós. Ok, aguarda a pista livre. 2.000 pés, proa de Duna, reporte estabilizado. Proa de Duna 2.000, reportará 3.400. Estabilizado para 207. Passa 207, complete a aproximação, torre 1895. Torre Salvador, pontinho 1140, do Xené, ponto espera da 10, pronto. Mantém o ponto espera 1140, do Xené. Mantém 1140. Bolão 260, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus com 07 nós. Pouso, bolão 260. Feito até papá no solo 40, confirme o pátio. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Kilo Romeo Oscar segue o tráfego via pista, reporte sobre a cabeceira pronta. Confirme. Azul 4207, uma milha de estéreo estabilizado. Curta aproximação número 2, altímetro 1012. Para cheque, o vento 090 graus, 0619, azul 4207. Número 2 na aproximação, guarda a pista livre. 4207. Solo Salvador, o gol 983. Para o puxa acionar no 06. Realizado, gol 9306, chama o táxi. Bora para o táxi. C403, estabilizando o localizador. C403, complete a aproximação, torre 1895. 1895, trip C403. Salvador, um bom dia, trip C403, estabilizando o localizador. Golo 260 no solo 41, na direita, chama solo 121, decimal 9. Zonade. O trip 5403 é posto no externo, baixada travada. Consciente, enquanto ela tem 5403. Aquilo Romeo Oscar mantém a posição cabeceira no 7, aguarda instruções. Do 4207, o vento 080 graus, 0612 nós. Só o altímetro permanece no 012, tráfego avistado, livre pouso, pista 10. 4207 da Azul, checando trem. Livre pouso no 0, baixada travada para 207. Atente a pátria durante a aproximação. Atente, viado. Torre 1140, registro decolagem de território. Deixa eu 1140, após o Embraer da Azul na curta final do piso no 0, ali mantém cabeceiro no 0. É, após o Azul ali mantém o 1140. Angelizando manobras, informa a TR da Trip, a aproximadamente uma milha do externo. O Trip 5403, e atente a pássaros durante a aproximação, pista no zero, próximo aqui a curta final. Paciente, o Trip 5403 está baixado e travado. Curta aproximação, guardando pista livre. Informa Airbus, já está tomando posição para iniciar a decolagem. Gente, é o Trip 5403. Kilo Romeo Oscar, livre decolagem, pista no 7, o vento 070 graus com 05 nós. Azul 4207 no solo aos 43. Ao livrar, chama o solo em 121 no decimal 9. Tem condições de agilizar o azul? Muito grato. 91 a bordo, espera Galeão com 3 horas e 50. Galeão 350, qual o problema? 191. 0 vento 080 graus com 05 nós. Livre, decolagem, nenhum contato. 5 altímetros no 012. 012. Passo. O Bono 260 da passagem aeronave da companhia que está livrando o pátio após o ingresso Juliette 08. Gente, a passagem aeronave do pátio, 78, 1407, na escuta? Na escuta, senhor. Azul 407, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, com 207. Após a passagem da TR na final, ali mantém pressão a 0, 1397. O 35403 autorizado, pouso, pista 10, o vento 100 graus com 05 nós. Autorizado pouso na 10 para o 35403. Sim. Xeremel 140, os 45 decola, 120.8, bom voo, bom sábado, bom final de semana. 120.8, bom final de semana vocês também, até amanhã. Trulli Salvador, bom dia, Xeremel 140. Bom dia, Xeremel 140, suba o 250 na saída Puca. 250, perfil Puca, pode voar Jamo, 6140? Autorizado, Jamo. Jamal, 6140. Do Delta, chama o sono, confirme. Um instantinho pra cópia, São Paulo, Congonhas. O senhor tá na Aerostar? Instante. Grato pela redução durante a aproximação, seu solo às 4.6. Ao livrar, chama solo num 2, 1 decimal 9. 29, 3.5.4.0. O senhor avistou alguma viatura fora? Confere. Avistou alguma viatura fora, aí próximo ao portão 6? Ok, então continue o táxi, então para o gate 8. No 397, autorizado a decolagem de pista 0, o vento 080 graus, 0612 nós. Gol 397, terceira decolagem. 35403, táxi via Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, 35403, entregado. Para o posicionamento, o Chanel 9180. Oxané 9180. O senhor apresentou alguma DLA modificando, alterando a hora de decolagem? Vamos verificar com a companhia, senhor. Ok, é que seu plano venceu aqui já faz aproximadamente 12 minutos. Eu vou checar aqui no sistema se existe alguma DLA. Aguarde um instante. Ok, uma vez que nós tínhamos aí a cópia e autorização, o senhor autorizaria a gente sair nessas condições ou exige um novo plano? Infelizmente, pela regulamentação não é possível. O senhor tem 45 minutos para decolar após a EOBT. Isso é o que é previsto na regulamentação. Um exemplo, se o senhor conseguir puxar táxi aí e decolar em 5 minutos, é válido. Porém, até a hora limite, que são 45 minutos. Ah, perfeitamente. Então, eu entendo que a gente tinha que puxar em 5 minutos após a cota. Muito grato, vai coordenar. O ideal, no caso aqui, é apresentar um novo plano, que a gente, infelizmente, não pode autorizar o seu pushback com o plano vencido. Ok. Bom dia, Gono 7397, 360, Cero Dael. 360, Dael, quando possível para onde? Bridge? Autorizado, Leda, Gono 37. 397, para onde Leda, autorizado. Controle, bom dia, Gol 738. Bom dia, Gol 738, Broad Tox, condições, chegada a AMAN, desce para 4 mil pés. Afirmativo, 4 mil pés, Broad Tox, chegada a AMAN, Gol 738. Em Salvador, Gol 738, ajuste 1032012. Delta Zulu no 6. O controle 120.8 e o transponder é o 5075, Lima Vitor Delta. Oxalé 6140, Recife agora em 12685. 12685, Oxalé 6140. Copiado, tem uma boa viagem, chame a torre para acionar, 1895. Papa Romeu Alfa Golf Charlie, pronto para cobre. Palme Oscar, uma tráfego reportada ali, frequência 12345, Terra Grécia. Salvador, Oxalé 6980, foi informado pela coordenação e foi passado uma DLA para 1248. Ok, 1248, eu estou em contato aqui no momento com a IS local para confirmar. Aguarde só um instantinho na escuta, o 9180. Positivo. Né, 91080 solo. Prossiga. Eu tô em contato agora com o operador AIS aqui, ele mesmo informou que não possui essa DLA para 1248. O senhor poderia checar com a companhia se for apresentado aqui em Salvador mesmo? Vai checar, nós estamos tentando conseguir o número aí. Ok. O que foi informado aqui pelo operador é que não possui essa DLA, ok? Ok. Salvador, Santos, 3198, informação Lima, passando 200 para 150. 398, desce ao 050, chegada Mari. Chegada Mari, 1050, vai ser com 25, 10 milhas, na marca da 0350. Se tiver condições, ETAP está presente. Após Zil, Mari? Após Zil, autorizado ETAP, se não, pode voar Mari. Não ativa, então, após Zil, ETAP. Controle, bom dia, Gol 1983. Bom dia, Gol 1983, suba ao 360, saída da El, vigilante. 360, saída da El, Leda, Gol 1983. Gol 397, chame Recife em 13325. 3325, Gol 397, bom dia. Bom dia. Romeo Alfa Golf Charlie na escuta do solo. Lima, Victor Delta, o ajuste na 0-1-2, reporte ponto espera da papá. Vitor Delta, nível acesso ao nosso sete, a porta alinhada, pronto. Polo 732, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, rebote estabilizado em 10. 2000 pés, reportará estabilizado no 732. Uno 983, chame em Recife em 125.1. Por favor, bom dia. Jé. Rosima 3198. Após o desvio para o GTAP, prossiga para 2000 pés, ajustar em 102, reportando estabilizado, 3198. Estou aqui no sistema, eu vou checar com a IS local aqui para ver o que aconteceu, ok? Entendi, confirme. São 5, obrigado, eu vou checar aqui com a IS. Golf Charlie, gente, Jundiaí, autorizado, nível 400, via Pezulu 16, até Belo Horizonte, após BH, trive e após trive, conforme o plano, a decolagem da 17, curvando à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto Bridge, o controle 120.8 e o transponder 5066, Alfa Golf Charlie. 590, ação e identificação, desça ao nível 050 na chegada à Mari. Já tem o POB? Chame a torre em 1895 para o táxi. Uma boa viagem, o Alfa Golf e Charlie. Alfa Golf Charlie, muito bom dia, chama para táxi. Ciente, o ajuste na 02, reporte do ponto espera da papá. Lima, Vitor Delta, decolado ao 01, no controle transfere 120, decimal 8, bom voo. 20, Vitor Delta. Controle Salvador de Lima, Vitor Delta. Patango, Lima, Vitor Delta, suba ao nível 360, será da El Vigilância. 360, da El Vigilância, o Vitor Delta. Tática Zulu, fala. Ok, o senhor vai sobrevoar que setor aqui em Salvador? Alfa Golf Charlie, livre acesso 97, aporte alinhado e pronto. 1738. O local, Salvador, Salvador. Partindo da RMAR, a sua decolagem é por conta em risco, mantendo 500 pés. A torre operando em 1895, controle 120.8. E para decolagem, chame a torre, o Hotel Oscar Zulu. Código transponder 0110. Torre Salvador, com 738, espero. Bono 738, muito bom dia, tráfego avistado, cheque trem livre, pulso 10, vento 100 graus, 102. O ajuste 0-2. Pastor, travou livre pulso. É um bom voo. Tasca Zulu, bom dia, Francisco. O Hotel Oscar Zulu chama para pronto para decolagem. Salvador, o Oxanea 9180, está na sua escuta aí, a hora que o senhor tiver o nosso plano, estamos prontos para correr. Ok, eu estou na escuta e vou checar com o centro. Aguarde na escuta, Oxanea 9180. 9180. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Confirme a decolagem, o local de decolagem, Romeu Oscar Bravo, eu tive da aeronave. Tá, Romeu, Alfa Golf Charlie, vento 110 graus, 109, livre decolagem da 17. Tem as condições visuais e na escuta permanente. Direto bridge pro Lima Vitor Delta, qual é o seu plano? O Lima Vitor Delta, aguarde coordenação. Tá na guarda. O Lima direita, via Fox, se chame Soleno, 21.9, bom voo. 219, livrando o gol 732, bom dia. Papa Romeo Alfa, Golf Charlie, decolada aos 05, controle transferindo 20.8, bom voo. Obrigado. Juliette, gate 6. Alfa Juliette 6, gol 732. Alfa Golf Charlie. Papa Romeo Alfa Golf Charlie, suba e mantenha 400 na saída da El. Acender 400 na da El. Hotel Escazulu, fora do solo 06, reposto para cruzamento do eixo da 1028. Autoriza cruzar direto no Itapó? O senhor, se possível, cruza aqui sobre o eixo da 1735, tem condições? 1735 irá, Hotel Escazulu. Sim, então autorizado o cruzamento, agilizando, por gentileza. Agilizando, Lula. Na sua escuta. Ok, comandante, já seu plano foi enviado para o Centro Recife, já tratando o plano, e estamos apenas aguardando aqui a autorização do mesmo, ok? Agora recebemos aqui o código transponder para pagar o senhor na cópia. Ok. Tráfego, um helicóptero a 500 pés, cruzando o eixo agora da 1735, não irá interferir na sua aproximação. Continua a aproximação, agora autorização para pouso, ajuste no 012. O vento Salvador, 1-0 graus, 092. Hotel Escazulu, comprou o farol de Itapuã, chame o controle 120.8, vamos. Grata, regressa, Escazulu. 3098, tráfego superado, livre pouso no 0, vento 1-0 graus, 099. É livre pouso no 0, está 3198. Pronto, cópia. Consiga 9180. Oxanel 9180, autorizado Aracaju, nível 230. A decolagem da pista 10 com a primeira curva à esquerda. E a subida é a Pouca, com após Pouca Jamo e após Jamo direto Aracaju. Controle 120.8 e o transponder é o 5131. Ok, 230, autorizado Aracaju. Vai decolar da 10 com curva esquerda na Fuca Jamo, após direto Aracaju. Controle 1208 e 5131 é o transponder do Oxanel 9180. Oxanel 9180, chame, já está pronto para o posto de acionamento? Está pronto já. Autorizado, chame táxi. E é 180. Alô, Salvador, 1290. 1260 está pronto para cópia, Recife. Okay. Autorizado Recife, o nível 390, via Peruísque 58, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder é o 5115. Nível 390 autorizado para equipe e equipe. Recolada 510 com 2 esquerda, precisa passar 208. Correto, Golo 260, chame para o push e acionamento. Salvador, bom dia com a 207 da Luz, sentido da Lima para Santos Dumont 3407. Ok, bom dia, Azul 4207. Está autorizado Santos Dumont, nível 340, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Direto Bridge, vai interceptar UP Zulu 10. Controle 120.8 e o transponder é o 5120. Transitorizado Santos Dumont 3430, B3Lu 10 de máximo. E após o transponder de volta, falou 10, primeira curva direita da El. Após a El direto livre e após o bridge, tentando a aerovia. 08 controle e 5120 na transponder. Correto, o Azul 4207, chame para o push e acionamento. Salvador, bom dia, tá 3198, bom dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chama de Juliette, tá 3198. 08, 1510, nos corredores do Vale Salvador, reportando o Travers de Parede. Zero dois, dois quatro. Lutan 3198, prossiga para o gate 3 via Juliette. Para 3 via Juliette. Delta, Hotel Delta Zulu, 4000 pés na chegada, bom, Fê. Para o táxi, o Oceania 9180, está com 5 a bordo, 1h50, alterna Salvador. A 9180, táxi em frente, observe a 9 da TAM via Pátio Índia, ponto espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, no ponto espera com a torre 295. Solo Golo 260. Prossiga, Golo 260. Puxa e aqui. Autorizado, chantaxi. Autorizado, chantaxi. Oscar Delta Zulu, copiado. Autorizado, 4 é, azul 590. Azul 590 estabilizada? Estabilizado, senhor. Torre 1895. 1895. Controle Salvador, azul 4082. 4082, controle, prossiga. Chama a CEPROA 055, informação. Desce no zero. Azul 5190, muito bom dia, o ajuste 10, 12, vento 120 graus 079, livre pouso na 10. Pode prosseguir com o desvio 4082 e após o desvio tiver condições e tá. E após o desvio. 50-0. Até o 50-0, 50-0. Quilo Quebec Serra, controle Salvador, prossiga. Agora é o trip 5367, autorização para João Pessoa, entra mais. Ok, trip 5367, está autorizado João Pessoa, nível é o 190, consegue na Golf 677, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, a transição Caju. Controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5127. Ativo, autorizado 90, Golf 677, decolando a 10, na curva esquerda, vai da Puca, transição Caju, 208 controle, 5127 e o transponder é o 355367. Tá correto, cotejamento, o trip 5367, chama para o push, acionamento. Chamará o trip. Livre frequência, Romeu Oscar Bravo. Oceano é 9180, alinha e mantém cabeceira 90. Alinha e mantém 90. Sul 5190, solo 17, lista direita, via Fox, chame solo 1, 21, 9. Direita Fox, chama solo 21, 21, 9, fala zero. Solo, bom dia, Azul 5190, mantenha o escudo. Bom dia, Azul 5190, táxi via Alfa. E mantenha a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, manterá a posição antes da Juliette, 90. Juliette Tanguru, vou direto na rotatória. Direto na rotatória, Juliette Tanguru. Escuta permanente, hotel Oscar Zulu.